Convoquei as amiguinhas e tu sabe que ela fica vacilando o bar e deixa de ser bem também. Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente. Não dá pra ficar parada nesse beat. Tá pronta pra pista, se joga. Quebra por jogadinha. Que coisa boa. Como Santa Maria, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer. Tamo preparada, pode ir. Que coisa boa. Que coisa boa. Como Santa Maria, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer na troca. Tamo preparada, pode ir. Que coisa boa. Joga na cara, todo mundo te arrebata, caralho, ela é vida. É vida, de festa, de risa. Fluente, improvisa, sou dona, improvisa. Fica em qualquer esquina, é a dona de você da fila. Achei que mudou no clima, ela sabe jogar fila. Tu achou que nós ia subir, acho que nós não ia nem vir. Eu sou pegador, mas eu tô com bola, mandando em tudo pra ti. Yo! Ok! Dois, três e sai do chão. Mundo se acabou, né? A gente manda manda. Pois se mexer comigo, vai mexer na tropa. Tamo preparada, pode vir. Que coisa boa. Que coisa boa. Mundo se acabou, né? A gente manda manda. Se mexer comigo, vai mexer na tropa toda. Tamo preparada, pode vir. Que coisa boa.